boa noite. Sintoniza a Radar. Radar 97.8 MHz Rádio Difusão, emissão online www.radarlisboa.fm. Viriato 25, a nova Toque do Lobo por aqui, 23, 1 da manhã. São iniciais e boas-vindas para mais uma dupla hora de Viriato 25, pontinha da Antena Radar, início de semana e de atividade até sexta, sábado, próximo 23, 1 da manhã. The Hold Steady, o novo álbum chama-se Stay Positive. Três títulos: Lord, I'm Discouraged, Constructive Summer, depois Sequestered in Memphis, The Whole Study. Desperate. That's her, I know it's desperate too. 23, temos a abertura de Viriato 25, noite que liga segunda à terça-feira. The Hold Steady, 3 títulos para o novo álbum Stay Positive. Ainda fase inicial, uma rápida inscrição nos New Cuts que não devem parar. O grupo chama-se Attic Lights. Never be sick of the sea. Attic Lights. Tiralinhas, uma tatuagem à tinta da China, na Radar FM. Regressa o Tiralinhas com mais uma semana de atividades de Viriato 25. Acontece às 23h30, habitualmente. É Ana Cristina Ferrão que nos traz este habitual Tiralinhas. No alinhamento do Super Bock em Stock, do início de dezembro, The Walkman. Entre as outras variadas 25, duas para os Walkman fazem parte do alinhamento do Super Bowl em stock de 13 e 4 de dezembro, neste caso, mais precisamente 4 de dezembro, no Tivoli em Lisboa, da Walkman.

na Radar FM. Afinal, como nasce a arquitetura? De um traço nasce a arquitetura. E quando ele é bonito e cria surpresa, ela pode atingir, sendo bem conduzida, o nível superior de uma obra de arte. Mas essa fase inicial exige, por antecipação, que o arquiteto se integre nos problemas tão variados do trabalho que vai executar. A natureza do terreno, o ambiente em que será inserida a construção, o sentido económico que ela representa, a orientação, etc. E somente depois de se inteirar de tudo isso, é que ele começa a desenhar, fazendo croquis, na procura da ideia desejada. É nesse momento de imaginação e fantasia que a solução aparece. E nela, o arquiteto se detém entusiasmado como alguém que encontrou um diamante e o examina com a esperança de ser verdadeiro e lapidado, transformar-se numa bela pedra preciosa. E os desenhos prosseguem. O arquiteto verifica então se a solução atende internamente ao programa fornecido, se os técnicos do concreto armado aceitam o sistema estrutural imaginado, se o dimensionamento corresponde às secções fixadas, enfim, se tudo pode funcionar bem. E se o seu método é adotado, ele começa então a redigir um texto explicativo, procurando sentir se lhe faltam argumentos, se alguma coisa deve no projeto ser acrescentada. Às vezes a ideia surge de repente. Foi o que me aconteceu com a mesquita de Argel, que resolvi durante a noite, levantando-me de madrugada, para desenhá-la. Outras vezes, uma simples perspectiva do conjunto é suficiente, como ocorreu no Memorial da América Latina, perspectiva que Rui Otaque guarda como lembrança. Certa ocasião em Paris, comecei a estudar o projeto de um centro musical para o Rio. E como experiência, em vez de desenhá-lo em folhas separadas, fui trabalhando num rolo de papel vegetal que desenrolava pouco a pouco à medida que o desenho prosseguia. E com surpresa, antes de terminá-lo, a solução surgiu. É curioso ver esse rolo, sentir como a imaginação varia, como as ideias vão surgindo diferentes, ora com dois ou três volumes, ora simples, caminhando para o monumental. Em todas prevalece a curva, essa liberdade plástica que preferimos, decorrente de tudo o que vimos e amamos na vida, como disse um dia o meu amigo André Moreau sobre o seu museu imaginário. Nessas soluções, predomina a preocupação da unidade plástica, isto é, que os elementos escolhidos se correspondam plasticamente, disciplinados por um eixo qualquer. Mas o partido preferido foi o mais simples, e o edifício suspenso no ar, como a técnica permite. Não raro, o próprio terreno nos dá o caminho a seguir. No Museu de Niterói, por exemplo, foi ele que me guiou ao apoio central, tal como no projeto do Museu de Caracas, que elaborei muitos anos antes. Evitei a solução usual de dois volumes superpostos, e cheguei a croquisar, voltando ao Museu de Caracas, criando a superfície lisa que, sem interrupção, sobe em curvas e em retas até à cobertura. Carlos Drummond de Andrade escreveu num dos seus versos: Oscar desenha na areia seu edifício. E tinha razão o nosso amigo. De um risco inicial, nasce a arquitetura e até na areia isso pode acontecer. Tire linhas à conversa com Oscar Niemeyer, capa e desenhos e paginação de Oscar Niemeyer, uma edição de 1993, reeditada em novembro de 2007, sexta edição, por Campo das Letras. In the economic sphere, a well-conceived and well-intentioned privatization program. President Obasanjo. And more. Next time they go. Next time they go. They die more and more. water to drink. Hey, no we are to stay. I don't hear many things. I don't see many things. I don't hear many things. I don't see many things. We make me think many things. We tell me pass anything. We make me think many things. We tell me pass anything. When my people they live on the bridge and on top of water, when I hear the nonsense things our leaders they do, when I see the yoga of police in prison for stealing, when I hear education minister in scandal for stealing, I don't hear many things, I don't see many things, I don't hear many things, I don't see many things. We make me think many things. What I am me pass anything. We make me think many things. What I am me pass anything. When you turn television and you listen to the radio. When you turn television and you listen to the radio, you could see the things them do. You could hear the things them say. You could see the things them do. You could hear the things them say. Corruption, you could see the inflation, you could see the suffering, suffering of the people. I don't hear many things, I don't see many things, I don't hear many things, I don't see many things. We make me think many things, we tell me pass anything. We make me think many things, I say, we tell me pass anything. De regresso aos soldos após mais uma inserção de tirolinhas com Ana Cristina Ferrão, a acompanhar-nos a partir das 23h30, por aqui de hoje, até sexta, sábado da semana que decorre. Many Things, Sean Cootie and Fellas, Egypt, Haiti. Kasai All Stars. Quick as White. feriado 25, a Nova Toga do Lobo, edição segunda para terça-feira, pontinha da antena radar 97.8 MHz. Sons desde tirolinhas com Sean Cooty and Fella Egypt 80, também os Kasai Old Stars com este Quick as White, colher de blues já a seguir, Don Cavalli, do álbum Cryland. Darling de mon cœur, elle's gone to la maison. She's gone to la maison and left me tout seul. Oh yeah, mon cœur est malade. Oh yeah, my heart il fait mal. My heart il fait mal. My eyes and oh yeah. Little girl, veux dire ta maman. Oh, petite fille, veux dire ta maman. You stay out late dans les honky-tonks. Dans mon cœur, come back à la maison. J'arrive dans mon cœur, come back à la maison. Come back à la maison, dans les mi tout seul. Esta semana a nossa companhia é Lead Belly. Lead Belly sings folk songs. As a man gone round taking names, as a man gone round taking names, he taken my father's name and he left my heart in vain. As a man gone round taking names, as a man going around taking names, as a man going around taking names, he taken my mother's name and he left my heart in vain. As a man going around taking names, as a man going around taking names, a man going around taking names. Now the man going around taking names. He taken my brother's name and he left my heart in vain. Now the man going around taking names. A caminho da meia-noite, final da primeira das duas horas de Viriato 25 na Antena Radar, a colher de blues com Led Belly, Led Belly Sings Folk Songs, com a companhia de Woody Guthrie, Cisco Houston e Sonny Terry. Semana, o convidado é Led Belly, Led Belly Sings Folk Songs. Viriato 25. Uma emissão de António Sérgio para a Radar FM 97.8 MHz. De segunda à sexta, entre as 23 e a 1 da manhã. Emissão online em radarlisboa.fm. Viriato 25. Um baluarte da resistência. Viriato 25 convosco, a aproximar-nos da meia-noite. Atividades Radar, o palco Radar desta semana tem uma curiosidade grande, um registro de 67 em Londres com Tim Buckley e um núcleo de acompanhantes de luxo, entre eles o contrabaixista Danny Thompson. Do álbum de família desta semana falaremos na segunda hora, é um tópico bem divertido. Tilly on the Wall, Beat Control. Follow me, I'll show you how. All these people talking about you now. They don't make no últimas da primeira de duas horas, Viriato 25, Nova Toca do Lobo, Pontinha da Atena, Radar 97.8, Tilian the Wall, Beat Control, Razor, Light, Wyatt Wire. What is love but the strangest of feelings? A sin you swallow for the rest of your life. You've been looking for someone to believe in, to love you until your eyes run dry. Radar é meia-noite. Mais ninguém nos faz sonhar como eles. Mercury Rev. Aula Magna, 29 de novembro. Standing in a dream, weaving through the crowded streets, leaving you again endlessly. A banda que nos deu Deserter Songs vem a Lisboa estrear ao vivo dois novos álbuns. Mercury Rev. Aula Magna, 29 de novembro. Bilhetes à venda nos locais habituais. Apoio Radar. Olá, boa noite. É exatamente a Radar que sintoniza. Viriato 25 até à 1 da manhã, como vai suceder até sábado próximo. 97.8 MHz, Rádio Difusão. Online, www.radarlisboa.fm. Blog radar.blogspot.com para saber mais. Espaço complementar de Viriado 25 na pontinha da antena radar, Modified Toy Orchestra, Black Star. Oh, Inside the Day, título do tema Baby D, álbum produzido por Matt Sweeney e Bonnie Prince Billy, juntamente com a Modified Toy Orchestra, as inaugurações sonoras da segunda hora de Viriato 25. Pip, pip, pip, pip. Agência Lusa. A música portuguesa tem um porta-voz no éter da Grande Lisboa. As estreias, as notícias, as descobertas e as consagrações. Diariamente em exclusivo e em português. Na Radar. Viriato 25, chamada de atenção para a Agência Lusa com Pedro Moreira Dias, uma das atividades da Radar, o outro é o álbum de família para mais daqui a pouco. Palco Radar esta semana com Tim Buckley, fazemos sempre uma enorme confusão entre Tim e Jeff, o pai. Tim, Londres 1967, num concerto histórico, agora esta semana recuperado. Fez com isso. São grandes DJs e grandes produtores. Beer. What's that song I like DVD, The Early Kings. If Daddy, I can see him, his coat so shiny bright, behind us in the night. Singing just for me. Can't you hear? Can't you see? Daughters of the Early King. Spill the milk, spill the meat. Life is bitter and death is sweet. All the bacon that a boy can eat. Come along with me. The one about the Early. Daddy, can you hear me? It's got so hard to speak. Oh, kiss your bristly cheek. Go with the Early. Appetite for Destruction, o primeiro de Guns N' Roses, é um dos álbuns obrigatórios do final da década de 80, um registro de viragem no rock mais pesado da época. Numa altura em que o hair metal mais cor-de-rosa dominava as tabelas de vendas, os Guns N' Roses provaram que as mesmas ferramentas podiam ainda fazer um rock mais sujo, com raiva e ao mesmo tempo sexy. Enquanto todo o mundo aguarda neste momento e com muita impaciência pelo novo álbum Chinese Democracy, Appetite for Destruction de 1987 está esta semana na Radar. O primeiro Guns N' Roses em recuperação no álbum de família com o Tiago Castro, primeira grande passagem, excelente hora, 14 de quarta-feira próxima, para acordar as hostes.

Feriado 25, hoje estamos em pleno Boomerang. Esta noite a dedicatória é bem recente. O álbum de 2008, With the Buzz in Our Ears, We Play Endlessly. Depois da festa ao vivo, recuperar o último álbum dos irlandeses Sigur Rós. Spirit of mental lust. Obrigado, 25 pontinhos da Antena Radar. Cumpre-se o boomerang da noite. Falta ainda na ponta da língua para encerrar as atividades sonoras, bem mais perto do final da emissão. O álbum de 2008 do Chego Ross, na nossa companhia, no boomerang, portanto. que o Bumerangue não foi esta noite de recordação. A recordação, sim, para os temas Almost the Same e The Mind is Evil. Os Clear Lake a aparecerem-vos por aí. Uma destas manhãs, tardes ou noites, no radar, em SOS Radar. Clear Lake, Sathers. De António Sérgio para a Radar FM 97.8 MHz. De segunda à sexta, entre as 23 e a 1 da manhã. Emissão online em radarlisboa.fm. Viriato 25. Um baluarte da resistência. Din nam tadiko taka janaku kupa taka taku pa taka ta din ko taka janaku ta din karda ka ta din tanga ta din tanga ta din tanga karda ka ta din na tanga ta jun taka din nam tadiko taka janaku kupa taka taku pa taka ta din ko taka janaku ta din din na ponta da língua ta ta ta ta ta din. Segunda semana entregue a Rykuder. Thank you. ponto final de Viriato 25. Mais uma vez as nossas desculpas pelas más condições vocais. Ia sair vogais, mas não vocais. Deus ajuda e em breve melhoramos. Na ponta da língua com Ray Cooder, segunda semana da UFO Has Landed. Certos Paris, Texas, Dim from Southern Comfort. E para terminar, Tampa muito solid. Tchau, boa noite. Melhores para nós. Take care.